quatro, toda rima é foda. Toda rima é foda, toda rima é foda. Olha o ar em nossa volta, o que temos? O blues, a fusão, a mistura. Os cinco elementos. Penso. É elemental expandir os pensamentos. Pra nós é válido. Tudo que é a favor, evolução do movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. MC, DJ, break, grafite, beatbox, hip hop, formativo, liga ao som. Covaro, do mato, embrucificados, aculturados. Frank Jackson. Que a levada que fala na lata não sai voado, pois tem o dom. Batida fala é simplesmente a busca da evolução. Do som. Se liga na ideia. Meu irmão. Hip hop é a arma, maior ato de libertação, revolução. Informação. Tentamos fazer com que a mente trabalhe, vai mais além. Buscar o que é positivo é muito importante. Também. Insistimos em dizer que os filhos crescerão um dia. Falta educação, lazer. Falta cultura na periferia. Atenção. Vocês estão de frente à fusão. O traficalha brasileiro, rap, samba, baião. Repente, rave, rompe, zato, bebendo na fonte da velha escola. É o grito do povo. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Eu quero ouvir. O dom da rima é foda. O dom da rima mais é foda. Mais alto. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Ouçam a fusão? Uh-huh. Esse é o tema. Entre terras e mares. Esse é o nosso lema. Você que nos ouve conhece, sacou mais ou menos colando esse esquema. Hip hop informativo. Qual o problema? Chega mais. Vamos rimando bem a pampa, bem na paz. E o som que bate com certeza nos atrai. E o hip hop é um movimento de respeito. Tome sua linha, sujeito. Vai! Eu vou rimando, falando, zoando até não parar. Vai! Abri uma brecha, agora me empolguei e sai da minha frente. Sai! Pois na minha mente pegou aí diversos pensamentos. Oh, hip hop, esse é um movimento legal. Cada um na sua onda, na moral. Aperitivos de rimas fortes. 100% nacional. Mas de repente, ocorre na mente um som diferente. Sempre à frente, viagem sempre então. Pense, pense, pense. Maluco, maluco. Dom é dom. Rima, rima. Aqui que eles falam é África. Cultura realista. Não se impressione quando o hip hopper bater na sua porta. É, porque o dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Só você. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. É, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda, o dom da rima é foda. O dom da rima é foda. Foda. O dom da rima é foda. O dom da rima é foda. O dom da rima, o dom da rima, o dom da rima é foda. O dom da rima. O dom da rima é foda. Então vai. O dom da rima. O dom da rima. O dom da rima é foda. Gente. O dom da rima. O dom da rima. O dom da rima é foda.